Apocalipse para hoje? Simples. Vejam vocês como a gente às vezes é levado a ficar somente num versículo de um capítulo. Há vários programas nós estamos na igreja de Pérgamo. Por quê? Porque o trabalho dos cristãos começou a ser prejudicado, a prejudicar-se a si mesmo, porque a corrupção entrou no meio da igreja. Acabou a perseguição da igreja de Esmirna. Diz Emanuel, a perseguição é fator de vitória. Já os perseguidos começaram a tomar um arzinho novo e já se foram complicando com o poder secular, poder mundano. E aí, ó, começou a apodrecer aquele corpo maravilhoso que Jesus tinha trazido à terra para aproximar de nós mais rapidamente o reino de Deus e sua justiça. Quando Pedro apóstolo diz que nós podemos apressar a volta de Jesus, sabe o que está dizendo? Porque Deus não quer o nosso mal, mas nos dá livre-arbítrio para que nós aprendamos a não errar. Não podemos permitir no final dos tempos que isto aconteça com a obra de Deus na terra, com a parte de Deus que está em todas as criaturas humanas, em todas as religiões. Que é essa história de dizer, ah, Babilônia é a igreja tal, Babilônia é o ateísmo, não vê que eles negam a Deus? E assim, através do materialismo, eles só vivem gozando tudo. O negócio é satisfazer os instintos corporais. Eles são Babilônia. Não. Porque religião não salva ninguém. Nem política salva ninguém também, não. A religião indica o caminho. A nós, dispondo do livre-arbítrio que Deus nos deu, seguimos ou não o caminho. Que há maus em todos os setores da terra. E me custa dizer essa palavra maus, mas é uma realidade. Então Babilônia é a parte podre de tudo. Não é só um segmento religioso do mundo. Mas os homens, quando querem destruir-se, assim o fazem. Botam a culpa totalmente no outro. Ou na outra. Não há donos da verdade neste mundo, como não há donos da verdade no planeta Terra. Não há gente perfeita. E como não há homem perfeito, não há nenhuma organização perfeita na face da Terra. Só será perfeita a humanidade quando os homens se reformarem. Não adianta realizarmos outras reformas antes que a reforma do ser humano. Porque reformado o ser humano, tudo que ele tocar sofrerá o efeito da sua alma reformada. Por isso está na terra a política de Deus. Uma vez uma jornalista aqui de São Paulo me disse: irmão Paiva, o senhor não se mete na política partidária. Mas ninguém mais político que o senhor, porque o senhor faz a política. O senhor faz a política do homem. Ele espera, minha irmã, muito obrigado. Mas eu estou procurando fazer mais além. A política para o espírito do homem. O corpo é apenas a vestimenta do espírito. Alguém se lembra do versículo em que eu parei aí? 13 do capítulo 24. Vamos lá? Estão atentos. Livro Números de Moisés. Um dos livros do Pentateuco mosaico. Pentateuco quer dizer 5, né? Penta, grego, 5. Moisés deixou 5 livros. São os que iniciam a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Vocês veem que Balaão foi ainda convocado mais uma vez por Balaque para amaldiçoar pelo menos uma parte, ora. Matei tantos bois, tantos bezerros. Aí vai matar mais 7 bois, 7 bezerros. Pela parte de Deus ele não vai conseguir nada. Vai conseguir pela maneira insidiosa que Balaão vai usar. Vou repetir aqui as palavras de Balaão. Quando Balaque pediu pelo menos que fizesse por menos, ao menos uma partezinha do povo hebreu, né? Mas não, Balaão não vai conseguir fazer isso não, porque Deus não vai deixar. Portanto, não tenham medo de magia negra, nada disso. O povo diz, praga de urubu não pega em cavalo gordo. Só pega se vocês saírem da lei de Deus, aí qualquer coisa pega vocês. Que boas são as suas tendas, ó Jacó. As tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus, ó Israel, o tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio. Consumirás as gentes, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então, conta Moisés em Números, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão, para amaldiçoar os meus inimigos, te tenho chamado. Porém, agora já três vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente. Mas eis que o Senhor te privou desta honra. Quer dizer, o Balaque era tão louco, que mesmo sabendo que Balaão estava dizendo uma palavra do Senhor para aquele povo, ao invés de se submeter à vontade de Deus, ele se revoltava mais. Submeter-se à vontade de Deus, talvez se tornasse rei maior ainda. Porque submeter-se à vontade de Deus é cumprir os seus estatutos. E Deus é Pai, quer o nosso bem. Eu quero o bem de vocês todos que nos ouvem, que nos assistem aqui nestas reuniões. Se vocês perceberam, nós pedimos o Pentecostes para a religião de Deus, para a legião da boa vontade. E o Pentecostes está baixando sobre nós. Versículo 12, do capítulo 24. Então Balaão disse a Balaque, não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste dizendo, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Assim é o verdadeiro legionário. Assim terão que ser vocês, os pregadores da palavra de Deus. Preocupem-se mais com as suas missões e serão felizes. Senão não haverá na terra seres mais frustrados do que aqueles que nasceram para esta tarefa. E a frustração não virá porque vocês foram obstaculados por fulano, por cicrano, por beltrano. Por fulana, por cicrana, por beltrana. Só vocês podem criar obstáculos a vocês mesmos. que vocês trouxeram uma ordem de Deus para cumprir na terra. E essa é uma tarefa que muita gente gostaria de ter recebido. Porque situa-se entre as maiores, pois trata-se de levar a Jesus, o seu novo mandamento. Tudo isso aqui, o Apocalipse para os simples, no encerramento de um ciclo apocalíptico. Isso não é uma brincadeira. Isso é uma coisa muito séria. E eu estou me demorando nessa passagem do livro Números de Moisés, para que vocês se saibam livrar da corrupção, para que vocês não caiam naquela tristeza da igreja de Pérgamo, onde eles, apesar de acreditarem em Jesus, aceitaram o espírito corruptor do mundo. Bem, voltemos então ao texto. Versículo 14 do capítulo 24, de Números de Moisés. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as instruções de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo. O que viu a visão do Todo-Poderoso caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, versículo 17. Mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas e dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse, quer dizer, levantou a sua voz, o seu recado. Amaleque é o primeiro das gentes, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os quenitas, alçou a sua voz e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na rocha. Todavia o quenita será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E alçando ainda a sua palavra, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Agora nós dizemos com o Apocalipse: quem poderá sobreviver? Vocês são bem-aventurados, não percam esse privilégio que Jesus está nos dando. Não percamos nós este privilégio que o próprio Cristo de Deus está nos dando, que a Bíblia é dele de capa a capa. Ele é o condutor supremo do planeta Terra. E Jesus já veio, já veio. E as naus das costas de Quitim afligirão a Assur, também afligirão a Eber, e também ele será para a perdição. Então, Balaão levantou-se e se foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelos seus caminhos. Vou parar por aqui, mas depois nós vamos prosseguir na leitura dessa passagem. E vocês vão ver o resultado da ação insidiosa. Daqueles que eram inimigos de Israel. Mas vamos pensando quão importante é a mensagem da igreja em Pérgamo. Nós não podemos permitir que na religião de Deus, na legião da boa vontade, tal se dê. Que agora os tempos chegaram. E realmente cada um vai receber de acordo com as suas obras. Eu, pelo menos, e muitos de nós, estamos de atalaia, para que não aconteça conosco, conforme se encontra no profeta Oséias. Capítulo 8 do profeta Oséias. Não dá para a leitura de tudo, mas só o título já nos chama a atenção. O castigo está próximo. O que, que ele manda a gente fazer? Isso aqui, essa pregação é para os Paulos da LBV. Os Joões. Cumpriram a sua missão. Ainda estão aí alguns dos irmãos permanecendo, como João Evangelista, ficou um tempão ainda, assistindo a passagem de várias gerações do cristianismo iniciante. Os Pedros estão em sua plena tarefa. Os Paulos cumpram bem a sua. Os franciscos estão aí cobrando. Põe uma trombeta em suas bocas, como está aqui no profeta Oséias, capítulo 8, porque o título é o seguinte: o castigo está próximo. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor. Porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Quer dizer, Deus, como está no livro de Juízes, os Juízes, no capítulo 2, informa a Israel que apesar da morte de Josué e de Moisés, ele manteria a sua aliança com o povo israelita, o povo hebreu. Versículo 2. E a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Israel, porém, rejeitou o bem. Então o inimigo o perseguirá. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes. Mas eu não soube, da sua prata e do seu ouro, fizeram ídolos para si, portanto, para serem destruídos. Aí vamos ao versículo 14, que é o fim do capítulo 8, na página seguinte, diz assim. Vamos ao 13 e ao 14. Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades e ele consumirá os seus palácios. Repito, isso não é brincadeira. Isso é sério? Olha, os assírios eram um temor nos povos antigos. Quando diziam que os assírios vinham, já tremiam. Estão reencarnados aí, outros piores que eles, para cumprir a sua missão. É bom que nos preparemos, preparemos as nossas esposas, os esposos, as esposas preparem os esposos, os pais preparem os filhos, os avós, os netos, os parentes aos parentes, os amigos aos amigos. E se nós aqui, legionários de Deus, estamos sendo esclarecidos pelo próprio Deus, porque diz Isaías no Velho Testamento que todos seremos ensinados por Deus. Quando nos sentamos aqui para falar, não temos pretensão nenhuma a não ser transmitir o nosso conhecimento, pedir a inspiração do Espírito Santo, pois Jesus disse que não devemos temer diante dos tribunais. O tribunal não é só o de justiça, é a própria vida. É quando falamos diante de plateia. Estamos sendo julgados pelos que nos escutam. Mas diz Jesus, o Espírito Santo falará por vós. E eu quero que aconteça comigo. Espero que todos vocês pensem nisso quando forem falar. Não queiram mostrar conhecimento intelectual, mas sim o conhecimento do Espírito. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Os tempos chegaram. Não vamos continuar agindo como crianças. Não há mais tempo para isso não, hein? Nada de birrinhas, de orgulhozinhos, de fofoquinhas, para que não aconteça conosco aquilo que está no Velho Testamento. Os olhos não se apodreçam nas nossas órbitas e caiam. As nossas línguas não se apodreçam nas nossas bocas e também despenquem no chão. A coisa é séria, isso é uma descrição do efeito, já no Velho Testamento, de uma explosão atômica. Não é brincadeira. Vocês foram colocados como luzes. Não se pode esconder uma lâmpada acesa debaixo da cama, nem uma cidade escondida sobre o monte. Vocês nasceram e foram colocados à maneira de cidades construídas sobre montes. Cumpram as suas missões. Quem lhes fala é um grande amigo de vocês. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.